chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei. Saudade da minha galega, eu chorei. Chora, cabeludo! O repertório mais atualizado do Brasil. Macaxeira Produções gravando tudo ao vivo aqui em Parauá. Chama! A Rocha. Banda 007. 5 da manhã, o dia amanhecendo. Na pista ainda tem cavalo correndo. O litro de treia já foi o terceiro. Tá tudo rodando, tô pra lá de ver. Procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender. Eu tô na vaquejada. Eu chorei quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei. Saudade da minha morena, eu chorei. Na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei. Saudade da minha morena. Chora, cabeludo! Essa é a mais romântica do Brasil. Banda 007. Cinco da manhã, o dia amanhecendo. A pista ainda tem. O litro de dreia já foi o terceiro. Tá tudo rodando, tô pra lá de ver. Procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender. Eu tô na vaquejada. Ô vaqueiro! Eu chorei quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei. Saudade da minha morena, eu chorei. Na vaquejada, quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei. Saudade da minha morena, eu chorei. Bora, Rocha, vem, bora. A Rocha, a Rocha, a Rocha, a Rocha, a Rocha, a Rocha, a Rocha. Tem mais sucesso! Repertório novo. Essa é a mais romântica do Brasil. Banda 007. Pegar suas coisas e vir morar na minha vida. Tu tens cara de tudo que eu sonhei. Quero ser feliz contigo, quero ser sempre amigo. Tu tens tudo que eu procurei. Mas olha nós, às vezes tropeçamos. E adiais, e quase caímos. Mas olha nós, somos humanos. Sorrimos, mas também choramos. Em direção, em direção à lua. Em direção, em direção à lua. O repertório mais apaixonado do Brasil. Vamos se apaixonar. As coisas e vem morar na minha vida. Tu tens cara de tudo que eu sonhei. Quero ser feliz contigo, quero ser.

de uma vez. Nunca mais quero te ver, nem te entender. Dessa vida pra valer, vai. Me deixa aqui sozinho, vai. Só não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Romântica do Brasil, Banda 007. Não, você vai. Um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amamos do que eu ninguém te amou. Um dia alguém vai perceber. Um dia alguém vai perceber. Que você dispensou, não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Sai da minha vida agora de uma vez. Vai desaparecer. Nunca mais quero te ver, nem te entender. Dessa vez é pra valer. Vai, segue seu caminho, vai. Me deixa aqui sozinho, vai. Só não esquece que um dia eu te amei como ninguém. Procurar aqui, vai e segue seu caminho, vai. Me deixa aqui sozinho, vai. Só não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar, chorando vai me procurar aqui, pedindo pra voltar. Juntinhas aqui. Canta, vai! E agora que eu superei, cê repete assim na outra vez. Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar. Quero ouvir! Amor não te quer. E enquanto tu errou comigo, teu amigo cuidou por você, amor. Tarde pra se arrepender. Enquanto tu errou comigo, joga bem alto assim, canta, vai. E ele cuidou, cuidou, cuidou. Ele cuidou, cuidou. E ele cuidou muito melhor que. Banda 007. E agora que eu superei, cê repete assim. Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar. Amor, não te quero mais. E é tarde pra se arrepender. Enquanto tu errou comigo, teu amigo cuido por você. Diz aí. Amor, não te quero mais. E é tarde pra se arrepender. E quando tu errou comigo,

mais romântica do Brasil. Banda 007. Chora, cabeludo. Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado agora. Fazer o quê, né? E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou e nada acabou. Começando outra vez, passaram borracha, remédio para os corações divididos, pra todo casal. E amores mal é a cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido, dormindo em quartos, sofrendo com o tempo. Remédio pra desprezo é canto para os corações divididos, pra todo casal. E amores mal resolvidos é a cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido, dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido. Mais uma! Às vezes me pergunto se eu viverei sem ter você. Saberei te esquecer. Quanto momento e eu já sei, você é o que eu quero ter. Inesquecível para amar. Acho que uma história pra viver. O tempo para se dizer. Não me deixe mais. Quanto mais longe possa estar, é tudo que eu quero pensar. Só não me deixe mais, porque eu te quero aqui, inesquecível em mim. Às vezes me pergunto se eu viverei sem ter você. Saberei te esquecer. Quanto momento e eu já sei, você é o que eu quero ter. Inesquecível para amar. Mas de uma história pra viver. O tempo para se dizer. Não me deixe mais. Quanto mais longe possa estar, e é tudo que eu quero pensar. Não me deixe mais, porque eu te quero aqui, inesquecível em mim. Olha a paixão doída. Em nome de Macaxeira Produções, Banda 007. Chora, cabeludinho. Eu não sou capaz de te esquecer jamais, pois sem você encontro a minha paz. Eu não sei quem sou sem o teu amor. Sempre vou te lembrar aonde quer que eu vá. Quero ouvir. Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois, pois sei que um dia vamos depois. A gente vai se amar, eu te esperarei pra gente se amar mais uma vez. amo demais. As melhores lembranças só você me traz. Saudade ficou, o tempo nos afastou, mas mesmo assim não paro de te lembrar. Essa canção é sua, eu fiz só pra você. Versão mais linda que eu escrever. O tempo vai passar, e eu espero. Pra todo sempre em vida eu te amarei. Chama! Chora, cabeludo. Você é meu cais, te amo demais. As melhores lembranças só você me traz. Saudade ficou, o tempo nos afastou, mas mesmo assim não paro, não paro de te lembrar. Essa canção versão mais linda que eu consegui escrever. O tempo vai, e eu? Pra todo sempre em vida eu te amarei. És tudo pra mim, consegue me ouvir? Eu fiz essa versão só pra você. Banda 007, a mais romântica do Brasil. Aí, bebê! Chama! Chama! Chama! Vai, vai, vai, vai! Vai, cabelo! Chama! Bota essa metaleira pra chorar! Sacolado! Um, dois, três, ai! Ui! O que é sucesso a gente toca, velho? Daqui a pouquinho o forrozão que babado, hein? Os teus pais não me aceitam em tua casa, já que não posso te ver. Meus amigos já estão na bagaça, vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já fui, deu pra mim, eu vou meter. Adeus, curta sua vida, eu vou curtir de cá. Agora, só quem tá solteiro dá um grito aí! Vem! Um, dois, três! E tem cabaré, ai! E tem cabaré essa noite! Ui! E tem cabaré essa noite! Ai! E tem cabaré essa noite! E tem cabaré essa noite! Lá no Rafinha! E tem cabaré lá no cabeludo! E tem cabaré essa noite, chama. E tem cabaré, puxa cabeludo. O que é sucesso a gente toca, bebê, vem. Vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco. Não importa o que digam, eu não vou voltar. Adeus, curta sua vida, eu vou criticar. Agora eu tô solteiro. Grita bem forte aí, Jair. E tem que acabar nessa noite. Ai. E tem que acabar nessa noite. Ui. E tem que acabar nessa noite. Ai. E tem cabaré, tem cabaré, tem cabaré. E tem cabaré essa noite. Vamos, Rafinha. E tem cabaré essa noite. E tem cabaré essa noite. Vem. E tem cabaré no break do Rafinha, vai. E tem cabaré essa noite. Ai. Ui, ui. Tem cabaré essa noite. Pegada do forró. E tem cabaré essa noite. Alô, Zenildo. Alô, Liquelme, tamo junto toda a galera, hein? Vem, vem, vem. E tem. Ah, bom, tô enxergando, vamos lá. Vice, vice, é? Vice? É. Chama! Chama, chama! Forrozão, que babado daqui a pouquinho, hein? Vem, vem, vem, vem, vem. Ah, meu amigo, essa lambada é boa demais, hein? Vai, vai, vai. Assim, preciso que alguém me ensine a dançar esse negócio, hein? Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando espera ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chorando espera ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. A recordação vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar com ele aonde for. Chorando espera ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chorando espera ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar com ele aonde for. Chorando chora ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chorando chora ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Feliz.